Fala galera, tudo bom? Bom, hoje vamos falar aqui sobre os desafios do grupo. Bom, tem o de super-heróis, né, que é o mensal. Vocês vão ver aqui na página principal, tá? A Lud colocou o link aqui. Só vocês fazerem a releitura aqui da... Quem ganhou aqui foi a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, né? E quem postou foi o Leonardo Rodrigues. Então, aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer quantas releituras vocês quiserem dessa imagem, tá? Ó, quem já fez aqui, vamos ver aqui. O Guilherme Andres já fez uma aqui, o Sidney já fez uma releitura. O Paulinho Araújo. Vamos participando, galera. O prazo para vocês fazerem é até dia 30, tá? E tem também aqui o desafio semanal. Ó, tem o desenho aqui, ó. O prazo até 23 de novembro, tá, gente? A garota aqui com o unicórnio. Ó, quem já fez aqui, ó. O Doug Bartz já fez. Vamos ver aqui quem fez mais aqui. A Tamara Castro. A Mariana fez também um aqui. Thiago Pereira fez. O Márcio Silva. Vamos ver aqui mais. Então, galera, vamos participar aí. E obrigado aí por estarem no grupo aí compartilhando suas artes. Valeu!